9752, contact Tower 118.95. 118.95. Salvador, Ocean 800. Prossiga, 8001. Autoriza o WhatsApp. Autorizado TAP 8001. Obrigado. O Web 6740 confirmando, mano, que você terá passagem ao Airbus da Tanque Vai para um passo e Juliette após ingresso à porta 07. Tá 1391, tá autorizado ataque Juliette Alfa, ponte para dano 0, torre 118, sinal 95, H1014. Autorizado, ponte espera torre 1895, tá 3191. Wind is 110 degrees, 17 knots. Altimeter Saturn 1014, clear to land runway 10. Clear to land runway 10. Saturn 153, está colando 7 para a direita, quilômetro. Paus 02, backtrack autorizado para o pátio 4. 3895, decolado ao 03. O controle agora 19.8. 19.8, obrigado. O Fly 9752, did you copy? Nome é táxi, 2800, quilômetro. Tony, Papá Romeo, Tango Alfa, Papá. Tango Alfa, Papá, acione e chame na Papá para o cruzamento da 17. Acionado, chamará na Papá para o cruzamento da 17. We'll find 9752, the tower. TAM 3895, contato radar na decolagem, subate a nível de voo 340. Após 2000 pés, voe direto da EL. Após 1000, direto da EL. Sente o TAM 3895. After Fox Oscar Zulu VCT India Golf Uniform After DCT After Corporate 10 White Turning Gold Departure and Official Transition Departure Control 119.8 Cock 5157 Lima Vitor Charlie Bravo Bravo. Gold Departure and Off-Fit Transition to intercept runway flight level 430 Lima Vitor Charlie Bravo Bravo and Scott 5157. Após ETAP, desça para 2000 pés. QNH 1014, reporte estabilizado no localizador. Após ETAP, prossegue descida 2000. Lima, Vitor, Charlie, Bravo, Bravo. Quero dizer, 4x157, Gold Departure, Obito Transition, Charlie, Bravo, Bravo. Mário, confirme em April 3, report to Starat. Fala, Papa Romeo Alpha, November Delta. Romeo Alpha, November Delta, para Red Forte, aguarda cópia, número 2. Aguardando cópia, Delta, graças. Fala, Tango Alpha, direção na Lima. Tango Alpha, Papa, autorizado, táxi da Pat 3, reporta no Pat 3. Reportado no Pat 3. O Mike Juliette Romeo confirmando intenção de voo, vai para o Ski Litoral Sul ou para nós? Subúrbio. Ok, então 500 pés, Salvador, Salvador, está autorizado, decola pista no 7, curva à direita, prossegue Litoral Sul, controle 19.8, aciona 0131, Mike Juliette Romeo. 15 nós, o ajuste agora 104. Livre repouso, 614, 19.8, aciona 0131 com PMPB, Mike já tinha ouvido. Treinamento táxi 2.18.612, o Mike já tinha ouvido. O Tango Alfa Papá confirmando, tá livre táxi via parte 1, Juliette, Alfa no ponto de espera da 102.118.95. Parte 1, é Juliette, Alfa no ponto de espera, torre 102.95. Papá, meu Alfa November Delta, 500 pés para Sierra November, Mike Echo. Autorizado, decola pista 17. Comprou a Nordeste, pro de buraquinho. Controle 119.8, aciona 0132. 0132, controle 119.8, decola 17. Apenas confirmando, senhor, está no pátio 3. Confirma, né? Decola 17. Considera, decola pista 10, comprou de buraquinho Alfa November Delta. Confirmando após decolagem, curva esquerda, coordenação com a torre, Alfa November Delta. Gente, decola 10, pista 10 e após curva esquerda, coordenação com a torre. Grau, Flag America 9752. America 9752, correto. Papa Romeu, Alfa, November Delta. Tá correto, confirma pelo transponder 0132 e pessoas a bordo. 0132, 04 PABC. Sente a porta para acionamento, Alfa, November Delta. O Fly American 9752, approve taxi via Alfa, report before taxi via Juliet. Before Juliet. O Alfa, November Delta já está pronto para acionamento, está autorizado? Afim, tá autorizado o acionamento, confirma o decolo do pátio ou prossegue? Tá, deixa. Se autorizado, pode decolar do pátio, senhor. E solicita o cruzamento. Ok, ciente. Dá presente, então chama a torre 118.95, o Alfa 92. Ciente, pode acionar então e após acionar, chama a torre? Afim, tá livre acionamento. E dá presente, chama a torre, Alfa 92. Grato, até a próxima. Solo Salvador, boa tarde, área 5728. Quase 5728, está autorizado o táxi Alfa Juliette Portão 05. Alfa Juliette Portão 5. Fly America 9752, approve taxi Juliette to position 14, April 1. Juliet, position 14. É maluco. Opa, Lima, Copa Mike, boa tarde, só um minuto pra Copa. Confirma a aeronave que chamou, Copa Porto Seguro. O 1777. O 1777, Porto Seguro, 320, tá autorizado. Decola pista 10, curva direita, será da Eoleda após direto. Controle 119.8, aciona 5147. O 320 para Porto Seguro, saída da El, transição Leda, decoda 10 com curva direita, controle 199.8, transponder 147. Gol 177. Tá correto, a porta puxa o gol no 777. Cortará para o gol no 777. Lado 10, controle agora 19.8, boa viagem. 119.8 ao controle, muito obrigado, bom dia. Comete. 0133. Rola da El, se escuta. Gol 1270, contato radar na decolagem, submeter nível de voo 360. Após 2000 pés, voo direto Leda. Gente, após 2000 pés, Leda, o gol 1270. TAM 3895, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. 125, 1235, obrigado, boa. O 4033, sente da Lima. Para ideal de 1 no 60. Deixa eu cortar na estabilidade do localizador, o 3800. Proa, 17 nós. Desde a classe 03, 19 horas. Papa Lima, Papa Mike, acione e chame para o táxi. Quilo Romeu Oscar, táxi autorizado. Aguarde só um instantinho para ingresso na 17. Temos um helicóptero ali, um Robson, para decolagem, ok? Mantenha a posição e aguarde. Mike Juliette Romeu, alinhar e decolar 17 para o sul. O vento 100 graus, 17 nós. Autorizado, decolagem da 17, Romeu. Pelo Romeu, ó, fica alinhar e manter após a passagem do Robson, helicóptero da Record. Prossiga pela 17, reporte alinhado e pronto para decolagem. Decola pista no zero, curva direita, sede da El Leda, após direto, controle 119.8, aciona 5170. Autorizado, nível 160, saída da El, transição Leda, curva direita, pós-decolagem, código transponder 5170, controle 119.8. Cotejamento está correto, reporta pronto para o PUSH 4033. Reportará pronto para o PUSH 4033. Boa tarde, confirmando o passo que se encontra, Fox Alfa Zulu em pessoa após. Bravo, Saina América 9752, marcha lá em frente. Roger, have a good day, Maracá. Houston. Estou até nível de voo 340, saída da EL até da EL, após da EL Leda, após Leda BDEV. Gente, 340, PCO da EL Leda BDEV. Possibilidade de voar da EL? 1-0. Decola a pista no 7, aguardando a coordenação da saída. Controle 119.8, acena 5121. Pá, Mike Gillette Romeu. Mike Gillette Romeu, mantenha 500 pés na linha do litoral. Confirme intenções. 500 pés na linha do litoral, vai manter a linha do litoral. Até o farol da barra. 7, Mike Gillette Romeu. TAM 8001 no Chame Torre, 118.95. Localizador 1895, TAM 8001, bom dia. SAP, o Fox Alpha Zulu, para acionamento táxi 2-1895. Novo voo no PS77, está pronto para pushback acionamento, gate 5. Autorizado, pushback acionamento para táxi, voo no 777. Confirmado, voo gate 3, voo no 777. TAM 3216, sendo identificação, autorizado a chegada à mar e desça até nível de voo 050. Quem negar no 014. Ok, descendo para o 050, chegada à mar e ajustado 1014. TAM 3216. Controle, Papa Romeu Tango Alfa Papá. Papa Romeu Tango Alfa Papá, contato radar de decolagem, suba até nível de voo 290, sai da PUCA. 290, sai da PUCA. 98, Romeu. Suba restrito até nível de voo 300, voo direto, Eudes. Dois a bordo, 45. Gente, só um minuto para a Copa Quadro, eu acho que você é. Abatão, que o Romeu Oscar mantenha-se em condições visuais no meu pé, corredor axé, reporte fora da barra. Reporta na fora da barra, Romeu Oscar. Abatão, que o Romeu Oscar informa o tráfego a sua posição de 12 horas, 3 milhas, mantendo 500 pés. É o Robson 44, o Mike Gillette Romeu. Gente, Oscar. 1-0. Desde a taxa de abacatura até 3-5. Ok, então o táxi a baixa altura até a 35 e próximo a 35 está livre. A decolagem com proa sul, vento é 100 graus, 17 nós. Ok, táxi a baixa altura até 35, o Leandro Rocha. Sierra, 1.000 pés, corredor forte, está autorizado. Salvador, Salvador, decola a pista no 7 com a esquerda. Controle 119.8, aciona 0133, fugindo 0134. Sempre autorizado com o ponto, no momento, corredor forte, 0134, no segundo, 2935, pronto para acionamento. Confirma o Pato com 50 pessoas a bordo. 02, Pato 2H da BR. Vai chamar o centro Recife? 1251, alterna 13325, algum 1270. Obrigado e um bom dia. Controle o Papapá mais leste Romeu na linha do litoral, mantendo 500 pés, dando através de costa do aeroclube. Gente, Mike Direct Romeu na escuta permanente do controle. Bom, está pronto para o táxi. Condições visuais, 500 pés dentro do litoral. Informa o tráfego, 12 horas, 3 milhas, mantendo 1 no meu pés, é o quilo Romeu Oscar. Prontinho, você tem do mesmo manter 500, o Papa Mike reportou através do farol da barra. Salvador, vai. Vai em Copa Lima, irá manter o litoral até o destino? Uno, bom dia, livre táxi, Alfa, Juliette, portão 1-1. Alfa, Juliette, portão 1-1-8-0-0. Tenho mais 33 minutos. Gente, repórter no farol da barra. Repórter no farol da barra, Papa Mike. Passaredo 2230, desça para 2 mil pés, que é legal na 014, autorizado a final do procedimento LSXA, reporte estabilizado, localizador. 2 mil pés autorizado, 1014, reporte estabilizado na LSXA, 2230. Gol no 777, pronto. Gol no 777, autorizado, alinhar e decolada 10, o vento é de proa, 1 no 7. Autorizado, alinhar e decolar o gol no 777. Felipe, rotatória, ajuda. Peraí, Titex. Groove Tex vai a Kilo Alpha, on route point, runway 10, call tower 118.95, Kennedy 1014, confirm endurance and POB, persons on board. Oscar Golf Sierra, acione, chame táxi. Acionado para o táxi. Chame na papá, para ingresso. Tomara. 014, confirme Souls on board and endurance. Charlie Bravo Bravo, Kilo Alpha, runway 10, 1014, and 5 hours and 30 minutes. Charlie Bravo Bravo. Ok, cópia do Mike Zat Rose. ILS, o parceiro 2230. 2230, torre 118.95, tem um bom posto. 1895, obrigado, já. Torre Salvador, boa tarde, parceiro 2230. Passareto 2230, boa tarde, ajuste 614, embaixou e travou, tem de pouso? Negativo, 3 milhas e meia ainda pro externo. O gol no 777 decolado ao 20, controle agora 198. 198, gol no 777. Ok, o passareto 2230, ajuste é 614, reposte com trem embaixo travado. Reportaria 2230. Outback acionado, táxi 4033. Uno no 895, grato, até a próxima, Júlio. É. Controle Salvador, gol 1777, decolou na Dael, lembra? 1777, contato radar, só para o nível 320. Ascensão 320, gol 777. 3191, Recife, na frequência 1251 e alterna 13325. 351-3325, grato, vamos servir se até a volta 3191. Externo agora abaixou e travou, parceiro 2230. Paciente, o 2230, avistado tráfego livre, pouso. 10, venta de proa, 17 nós. Livre pouso, 2230. Voador, papatango, Vitor de Juliette. Vitorinho de Juliette, mantém a proa da rotatória, chame na mesma e aguarde a final da 17, o ajuste 614. 614, reportará a rotatória, o Vitorinho de Juliette. Fox Alfa Zulu, tá pronto pra cópia da saída? Cópia. Ok, vai decolar da 17 e após manter o perfil da subida Momo e interceptar a radial 350 de Salvador. Vai decolar da 17, mantendo a reta até 600 pés, após executa curva à esquerda, intercepta a radial 350 por 20 milhas, após a 20ª milha, direto posição Albo, e após Albo, posição Vatap. Uno 754, Salvador. Radial 304 milhas, depois Albo, depois Vatap, Fox Alfa Zulu. O Fox Alfa Zulu vai decolar da 17 e vai manter o eixo, decolagem até 600 pés. Após 600 pés, curva à esquerda. Radial é a 350 de Salvador por 20 milhas. Ok, esquerda, radial 350 por 20 milhas. O Vitorinho de Juliette, intercepte a final da 17. Interceptando a final da 17, Vitorinho de Juliette. Afirmativo, o Fox Alfa Zulu, após a 20ª milha, vai prosseguir para a posição Albo, e após Albo, Vatap. Então, depois Albo, Albo, Vatap, Fox Alfa. Ok, está correto, mantém o ponto de espera e aguarde para a decolagem. Ciente, Oscar Golf Serra, tá livre a decolagem da 17, o vento é de 100 graus, 15 nós. Sol, São Luís, o 4033, PUB de 117, 1h50 de autonomia, alterna Salvador, pronto para o táxi. Confirmando 117, a bordo autorizado táxi 4033 via Juliette Alfa, ponte para Dona 0, PUB 118, esse momento, 118, esse 95, Megami 14. Afirmativo, PUB de 117, Juliette Alfa, ponte espera 118, esse 95, Megami 4, graças. Fala, boa, passarela 2230, livrou 950. Passarela 2230, livre táxi, alfa, reportante da FDR. Livre via alfa, antes da Juliette, 2230. E Mike, Juliette e Romeu. 3216, helicóptero Robinson 44, próxima duna, mantendo 500 pés, não irá interferir sua aproximação. 3216, não é. Charlie Bravo, Bravo, maintain position, we have a track crossing now the field, stand by about 1 minute for departure. Stand by, Charlie Bravo, Bravo. Oscar Golf Sierra, mantenha a linha do litoral norte e aí a mil pés e chame o controle 19-8. Golf Sierra. Essa posição no 3. Aqui é a banda. Repetida, photographs and they have crossed the field. Okay, I can see. Okay, so we're for departure, clear takeoff at runway 10, wind 090 degrees, 16 knots. Charlie Bravo. 325. Centro Recife 251, 3325, gol 777. O Papa Romeu Fox Alfa Zulu, siga o tráfego à sua frente, vai fazer o backtrack agora e reporte a linha de pronto na 17. Então vai cruzar a 17, vai pro ponto de espera, reportar dentro do alinhado ou já pode ir pela 17? Claro que será pela pista mesmo, ok? Pode prosseguir seguindo o tráfego à frente. Ah tá, então eu vou seguir o minuto. Afirmativo, o táxi é pela pista. Ok. Torre Salvador, um dia azul, 4033, ponto espera 10, ponto de decolagem. 4033, autorizado a linha em manter. A linha mantém, 4033. Por cima? Eu abjeto 741 no Guarulhos, nível 340 autorizado, via Periwisk 50 da cola pista 10 curva direita, série da El Leda após Pidev, controle 119 decimal 8, aciona 5004. T54 livre ILS, desça para 2 mil pés. Helicóptero à sua frente, mantendo 500 pés, não irá interferir sua aproximação. Ok, para 2 mil. Está estabilizado no 754, está monitorando, está aí na frente. Transponder 5404, reporta o inspeccionado, né? 7449. Lima Victor, Charlie Bravo, Bravo. Good day. Capitano Lima Vitor Charlie Bravo Bravo, Breeder Contact on Departure, Club Level 430, Angola Departure. 430, Angola Departure, Charlie Bravo Bravo. 198, o Fox Alfa Zulu. Ciente, mantenha a posição, a gente tem uma aeronave da Azul que está decolando com curva à esquerda, o perfil de saída é conflitante com o seu, e temos mais duas aeronaves, um Airbus e um Boeing, na final já sequenciada de LS, ok? Mantenha a posição, aguarde liberação. Salvador, 3216, passou espero baixar, travado já, visual. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, o TAN 3216, avistado, tráfego, ajuste 10 no 4, livre pouso na 10, venta de proa, 17 nós. Sente livre pouso, vento de proa, TAN 3216. Azul 4033, decolou aos 30, controle agora 19-8. 19-8, boa, para Azul 4033. Controle Salvador Azul 4033, decolou cruzando 1500 pés em subida saída da El. Controle Azul 4033, contato radar, Prode da El, suba para o nível 160. Na Prode da El, subindo para o nível 160, 4033. Está livre acionar, aguardando o copo, livre 03. Controle Salvador autoriza Prode da El para o 4033. Autorizado, Prode da El, 4033. Ah, gente. Usada na pista 10 e ali a sexy Gol no 754. 754 da Gol, completa final 1895, a torre. 1895, obrigado. Torre Salvador, Gol 1754. Boa tarde, Golno 754, é o número 2 para o pouso.